Apocalipse de Jesus, segundo João. É de Jesus o Apocalipse. E mais, é de Deus. E logo no início diz, revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu. E Jesus, através do anjo, faz chegar a João a revelação do Apocalipse, que fala a respeito das coisas que em breve estão para acontecer. Breve, mas já se passaram 2000 anos. São Pedro apóstolo explica que 1000 anos para Deus são como o dia de ontem, que já passou. Então Jesus pediu 2000 anos, que são 2 dias. No terceiro dia, como ele ressuscitou no terceiro dia, ele estará de volta. Quando? É nessa proximidade. Dia não, que eu não me atrevo, que muita gente atreveu-se a marcar dias para fatos proféticos, deu-se mal. Que as profecias vêm do plano espiritual, onde não existem essas restrições de espaço e tempo. Aqui ainda estamos jungidos por causa da fatalidade dos dias e das noites que se sucedem, e dos anos, e assim por diante. Então a profecia vem de um universo em que o tempo não passa, não flui, porque o tempo é o presente eterno. Para consciências, mesmo as mais evoluídas, ainda juguladas à ideia de tempo, hora, espaço, metros, ou milhas, sei lá o quê. O homem tem que se libertar dessa prisão da ideia humana, terrestre, de tempo, de espaço, que lhe tem obrigado pelos milênios a pensar em princípio e fim, por causa do dia e por causa das noites, que começam e se encerram. Para compreender a eternidade de Deus, nós temos que derrubar essa bastilha, abrir as nossas mentes e sintonizar o presente eterno, o espaço sem limite, que é a vibração, que não podemos conceber o universo com limites físicos. Portanto, quando Emmanuel Kant disse que o tempo é a grande mentira dos homens, faltou-lhe completar que o espaço também. Espaço também não existe. Aí nós chegamos bem próximos de compreender a razão porque os homens geralmente erram quando querem datar as profecias. É preciso um tradutor, um mediador a esse conhecimento, a Jesus e o novo mandamento, que o amor abre as nossas consciências a tudo, porque Deus é tudo. Deus é amor. Bom, chegamos a um pedaço, já provamos aqui que Jesus e o Pai são um. Então vimos que o Apocalipse vem revestido da maior autoridade do Supremo Criador do Universo e do chefe máximo do planeta Terra, Jesus. O Supremo Criador do Universo é Deus. O Criador do Universo, né? Supremo Criador. E Jesus é o Criador do planeta Terra. Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ora, existem notabilíssimos intérpretes do Apocalipse. Evidente que nós temos que, na leitura, já que a nossa mente é irrestritamente ecumênica, em função da própria religião de Deus, o campo neutro do Cristo, profetizado por Allan Kardec, nós temos que levar em consideração que o sectarismo limita, por mais inteligência que seja o intérprete, cada um falando para um coletivo, e sem desfazer de ninguém, nós vamos direto naquilo que é universal na pregação de cada um. Vejamos agora, depois que vimos a autoridade do Cristo, que no Apocalipse Jesus não somente revela o destino da humanidade construído pela própria humanidade, e nos mostra também que ao lado da lei de causa e efeito existe a da graça e do perdão, que só pode ser alcançada quando o homem se entrega no amor universal do Cristo, de Deus através do Cristo. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Por isso, só Jesus foi considerado digno de abrir o livro. Quando nós formos dar a explicação, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vocês vão ver que Jesus tem a chave para abrir o livro selado por dentro e por fora. Aliás, do livro selado e escrito por dentro e por fora. Mas sabe por escrito por fora, Pai? Por que, que o mundo não leu? Porque não podia nem se aproximar, o João Evangelista diz. Não podia se aproximar porque a humanidade era imatura para esse conhecimento. Mas agora não. Agora é hora. Está feito, como diz o anjo no Apocalipse. Vejamos, pois, prosseguindo em mais uma página do terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, algumas das mais destacadas características daquele que, consoante o Apocalipse, também no versículo 5 do capítulo 1, nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eis algumas considerações de Uriah Smith. Jesus, a fiel testemunha. O seu testemunho é sempre verdadeiro. Jesus cumpre o que promete. O primogênito dos mortos. Esta expressão é paralela à primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 23. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 18. Onde encontramos aplicadas a Cristo Jesus expressões como as primícias dos que dormem, o primogênito entre muitos irmãos, o primogênito de toda a criação e o primogênito entre os mortos. Mas estas expressões não significam necessariamente que, sob o ponto de vista de tempo, ele foi o primeiro a ressuscitar. Pois que antes dele outros ressuscitaram. Esse, aliás, não era um ponto muito importante. Mas ele era a figura principal e central de todos os que saíram da sepultura, porque foi em virtude da vinda, obra e ressurreição de Cristo Jesus, que alguns ressuscitaram antes dele. Bom, sim, porque, vejam bem, Jesus ressuscitou e deixou para nós o grande recado de que a morte não existe. Parece que isso não tem nada a ver. Só isso tem a ver com religião, o que é que me interessa? Te interessa muita coisa. Que o homem que vai aprendendo o que está aqui, ele deixa de ser vigarista. Porque ele vê que ele é apenas uma pequeníssima peça de um grande mecanismo. E que ele pode ser expurgado desse mecanismo, sem qualquer prejuízo a esse mecanismo, para sofrer no torno os ajustes. Que são as reencarnações sucessivas, as dores, os sofrimentos, até que ele fique no calibre perfeito e possa voltar colocado no lugar certo a funcionar direitinho. Mas se sair da linha e ir empurrando a coisa com a barriga, aí essas peças, esses parafusos vão sofrer junto ao torneiro mecânico. O príncipe dos reis da terra. Em certo sentido, prossegue Uriah Smith, Cristo é agora príncipe dos reis da terra. Paulo nos informa, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21, que ele foi posto à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também nos vindouros. os mais altos nomes neste mundo são os de príncipes, reis, imperadores e potentados da terra. Mas Jesus Cristo está acima deles, pois se encontra sentado com seu Pai no trono de domínio universal. Capítulo 3, versículo 21. Com ele governando e dirigindo todas as nações da terra. Mas eu não vejo esse reino de Jesus na terra, porque você continua ainda jungido a tempo, espaço, espaço e tempo, terreno. Você vive no máximo 100 anos. Quer julgar um mecanismo de bilhões de anos? E para você sentir esse mecanismo de bilhões de anos, só você entendendo que a reencarnação é uma realidade. Vocês devem parar para pensar, porque isto aqui não é uma brincadeira, não. Esse livro não tem nada de história da carochinha. O que ele diz é verdade. Só pode ser verdade cansativa para os que querem apenas gozar a vida. Nós vamos chegar lá às profecias, data só sob inspiração divina. Vocês entenderam? Existe a lei universal da reencarnação. É tão verdade quanto o fato de a Terra nunca ter sido quadrada. Então a pessoa reencarna, o espírito reencarna várias vezes. Isso é um planeta de quitação, de purgação de dívidas kármicas terríveis. Daqui a pouco será elevada à categoria de planeta de regeneração. Os tempos chegaram. Então as pessoas, os espíritos que aqui habitam a Terra e o céu da Terra, reencarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam. Como a evolução é lenta, Deus não tem pressa, porque eternidade é eternidade mesmo. Tantas vezes desencarnam e vão para o astral inferior, sofrer lá, que pensam que aquilo, por ficar como uma questão de resíduo na alma, é eternidade. Mas à medida que vão evoluindo, vão ganhando planos superiores, aí vão entendendo que a reencarnação existe mesmo e que o inferno é apenas um susto para crianças espirituais que às vezes precisam de susto para se ligarem melhor a Deus. Mas agora não é mais assim, porque os tempos chegarão. Deus está presente. Para sempre.